sua queda. Estão querendo ver o teu final. Não, não pague da mesma moeda, nem tampouco desejo mal. Ainda que vierem contra ti, fique calado, porque os humilhados por Deus é exaltado. Ele vai mudar o rumo da história, vai enviar anjos do trono da glória com espada desembainhada pra lutar por você. Os teus inimigos vão ter que sair correndo, dizendo, gritando assim: o Deus dele é mais forte, eu não vou resistir. Os teus inimigos vão ter que sair correndo, dizendo, gritando assim: o Deus dele é mais forte, eu não vou resistir. Os teus inimigos vão ter que sair correndo, dizendo, gritando assim: o Deus dele é mais forte, eu não vou resistir. Essa história, ela é muito linda de se ouvir. Aquele que lutou contra você, vão ter que ver você subir o degrau da exaltação de Deus. Todos irão contemplar. Desejo mal, ainda que vierem contra ti, fique calado, porque humilhado por Deus é exaltado. Ele vai mudar o rumo da história, vai enviar anjos do trono da glória com espada desembainhada pra lutar por você. Os teus inimigos vão ter que sair correndo, dizendo, gritando assim: o Deus dele é mais forte, eu não vou resistir. Os teus inimigos vão ter que sair correndo, dizendo, gritando assim: o Deus dele é mais forte, eu não vou resistir. E o final dessa história, ela é muito linda de se ouvir. Aquele que lutou contra você vai ter que ver você subir o degrau da exaltação de Deus. Todos irão contemplar, e eu tenho a certeza que vou sentar na mesma mesa pra comemorar a vitória. descer.